Hoje eu tô pagando pra ver o que restou de mim em você. Quero a verdade em seus olhos, se já conseguiu me esquecer. Se não faço parte da sua história, se já me deletou da memória, se foi mentira quando se entregou, não sei. Eu quero de uma vez tirar de mim detalhes que me ferem sem perdão. E esse medo é uma ferida que não passa, que não para, não sara. Vem ficar de vez, a minha pele te procura. Só seu amor é minha cura, só te amando é que eu sou eu. Traz a verdade escancarada em seu sorriso. Sem medo vem tomar juízo. Cuida do nosso amor, do nosso amor que não morreu. Eu quero de uma vez tirar de mim detalhes que me ferem sem perdão. E esse medo é uma ferida que não passa, que não para, não sara. Vem ficar de vez, a minha pele te procura. Só teu amor é minha cura, só te amando é que eu sou eu. Traz a verdade escancarada em seu sorriso. Sem medo vem tomar juízo. Cuida do nosso amor, do nosso amor que não morreu. Vem ficar de vez, a minha pele te procura. Só seu amor é minha cura, só te amando é que eu sou eu. Vem, vem, traz a verdade escancarada em seu sorriso. Sem medo vem tomar juízo. Cuida do nosso amor, que não